sonho vem então despertar minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar. Me livrei de tudo aquilo que eu consegui mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Mas felicidade é poder estar com quem você gosta em algum lugar. É foda ser louco, advogado do mundo, mas como tudo deve ser. É foda ser taxado de doido, vagabundo, mas como tudo deve ser. Foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar rolar. Eu não nasci ontem, bem quando, como por onde, mas como tudo deve ser. Com as balizas do nosso sistema, sigo imprimindo meu sonho na história. Como tudo deve ser. Um belo sonho veio então despertar minha vontade. Vale a pena pra te encontrar. Vivei tudo aquilo e consegui mudar. Tudo que foi feito em troca de uma amizade. Mas foi quando te encontrei, ouvindo o som e olhando o mar. Foi quando te encontrei, ouvindo o som do mar rolar. Encontrei, ouvindo o som do mar.